160, Ponte Latino Lima, 9403. Salvador, a sua identificação vai ser de Romero e deixa para o meio de voo 0, se puder, a gente vai ser no 0, 1, 7. Obrigado, chegaram com mais um. Ou 2008, está autorizado a final do serviço de helicóptero. Como 0 vai ser para 2, não sei. Às vezes eu tenho como 0, não sei se eu posso ficar do zero. Autorizado, vou andar aqui. Câmara 226, autorizado a descida para o centro de voo 050. Passarei 2230, autorizado aqui para o meu voo 080. Controle, 118 decimal, 95. Onda 008, corre 118 decimal, 95. Janela 226, está autorizada a sinal para o segundo LF, posição 0, desce para 210, altimetro no 0, 17, é o ponto estabilizado. 230, está autorizado a sinal do sorteio de alerta 3x10, deixa para 210, reforço estabilizado.

Tango 1, transição Monte, Tango 1, número 2, voo 340. Zero, Tango Monte, 340, Tango 340. Farmel, comando Santa Franca, Zara Cruz, Interlagos, Alguma, São Zero, Puma, Santos, Preto, Pará, Puma, Rio, São Paulo. Reduz a velocidade 1909, desça para 3110, esquerda para 200, limite logo. Sim, tráfego fechando na aproximação, agora 10 horas, 15 milhas, 1,97, passando 3,107 para 2,107, Boeing 737-200, com 1,809 de graça. Reduza a velocidade, 1,809, desça para 2,107. Localizador, agora esquina da rua 140, está autorizada a final do processo na GLS X6, fecha no zero, do 1882. General 0 9, General 0 9, 7, autorizado, ponto de 0 0. quilos de lua, chama torre 118, décimo 9. Thank you. Primeiro 8, obrigado, boa tarde, nós 4 semanas. Para pouso, por favor.